45. Identificação. YH703, emissora de amplitude modulada da Rádio Notícias Brasileira, Matão, São Paulo, 1530 kHz, o canal jovem da comunicação. O mundo inteiro fala aqui.